vida não combina com vida de casal. Você sempre tá longe, só eu que me importo pra tá perto. Eu não quero mais me machucar, quero rir, eu cansei de chorar por você. Sempre tá longe, só eu que me importo pra você.